na busca de fato. Faço o que digo, não mato meu inimigo no grito. Faço entender que é aquilo, é eu e o meu povo crioulo. Doido pra fazer um bolo, tamo disposto pro jogo. Chamo os irmão, taca fogo, chamo as mulher, vem bem louco. Pagaram mal, mas tem troco, rap gaúcho no topo. Ligo os guerreiros, as guerreiras, aqui nitro de era era. Deixa subir a poeira, abre pro mundo a porteira. Somos de qualquer maneira, artistas revolucionários. Essa luta não tem cor, sabemos dar valor. Seja de que lado for, não tem olho gordo que vá nos derrubar. Viemos pra incomodar, Adriano é só brincar. Olha, nós aqui de novo, a luta, a saga de um povo. A chama no peito acesa, a palavra pegando fogo. Esperança para o todo, a vitória é o topo. Quando for preciso eu vou rodar firme aqui de novo. Representando a favela, gente sofrida, sequela. Vida fácil só na tela, pulo de é tudo guela. Não me iludo, não me entrego, mas o duro não se quebra. Galdério que é galdério macho, o buraco é mais embaixo. Daga no bucho, um abraço, tiro na perna, relhaço. Desfaço o laço da vida, com poder da poesia. Pela luz que me ilumina, pela batida que me guia. Junto sentimento com coração e nasce a rima. Veja quem foi que modificou, faço o resgate de seu valor. Não foi acaso que juntou, seja de fato um vencedor. Quem marcou, seja que treinou, no fim da fila ficou. Soldado spam demorou, avisa que os loucos chegou. Cuido os PM na cola, cata os irmão, passa a bola. Sei da maldade que rola, dentro da vila ou lá fora. Sabem que é nós que incomoda, não tamo aqui porque é moda. Temos um povo que aprova, isso pra eles que é foda. Chora, tem branco, tem preto que se junta e faz história. Um passado, presente e vivo na nossa memória. Sabemos que foi por glória, meus guerreiros glória. Quem faz parte de verdade, eu sei que sabe glória. Eu falo que falo, jamais me calo. Em nome da vida, tamo aí. Nitro de Ispan, uma só família. Fazendo a justiça com a rima, em cima da batida. Com a mais pura essência, regional e nativista. Povo sulista, não se teca jamais. Firme na correria, pra frente assim que se faz. Do mais, sempre na paz. Firme pra tu e além, dentro no que vem. Apoiar teus irmãos também. Firme na luta, sem atrasar hoje ninguém. De atrasalado na mira, eu tenho mais de 100. De ponta a ponta, só quem é que tem responsa. Palavra de MC, vai além que o vento voa. Cidade boa, não uso pensamento à toa. Junto com o povo crioulo, eu tô na boa. Sempre de pé, preparado pro que deve é. Positivo no que faço, nunca perdendo a fé. Em Deus.